inesquecível. Momentos passados, vi vários mano aqui cair, subir, ser alvejado. Não desfrutar nem viver o prazer da vida. Quer ser malandro demais e desacredita. Em todo lugar que chega quer pôr banca. Dominar, mandar de ponta a ponta. Não percebe o perigo ao seu redor. Na favela ou no morro muitos não tem dó. Tem homem periculoso com arma de fogo na cinta, pronto pra matar, aniquilar, acabar com a sua vida. Vacilão, parasita, forgado, teu sacode tá reservado. Rebeldia, calafrio de madrugada. Chumbo grosso, assassino frio, gargalhada. Roubou a brisa da quebrada. Quem procura acha, pipoco correria. Cabeça baixa que seu pan apavorar por marra. Bam, bam, bam, vai pra vala, nem me fala. Quer seu pan, cê quer por marra. Bam, bam, bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer por marra. Bam, bam, bam, vai pra vala. Quer seu pan, cê quer por marra. Bam, bam, bam, leva a bala. Quer ser o pan, cê quer pôr marra. Bam, bam, bam, vai pra vala. Cai um, dois, três. Cuidado pra você não ser a bola da vez. Xará, tem que ser ninja pra se esquivar. Mas tem maluco doido, suicida, que não dá valor à vida. Arruma intriga, paga de gatão. Diz pra todo mundo que é ladrão. Sem proceder nem ideia pra trocar. Da decisão, só pra testar. Zoou a festa, que tava pampa. Tumultuou, tirou a banca. Levando uma, todo malandrão. Dando bota nos outros aí, não sei não, hein. Vem gingando, é o tal. Chapadão, cheio de moral. Buchicho, entre trutas, Demiliano e a velha guarda, só comentando. Ih, qual é que é desses malucos aí, hein? Eu vou pegar. Não confiando, vou me jogar. O comentário, o chicote vai estralar. Vão degular, judiar. Quer pôr terror aqui? Vai tombar. Não teve boi, o preju já foi cobrado. Desprevenido, foi derrubado. Todo furado, eu só lamento. Foi desse jeito, tomou um arrebento. Que seu pan, bam bam bam, no lugar errado. Escorregou, fudeu, é embaçado. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala. Morreu, subiu, ninguém viu, a casa caiu. Foi selado na sarjeta, na febre, bateram até de marreta. Não escutou conselho, não espera revide. Na quebrada, era o carrasco dos humilde. Sanguinário, brigão, armado, se julga o cão. Bate no peito, diz eu sou mais eu. Quem se meteu a besta, se fodeu. Inconsequente, problemático, não tem ideia, é sistemático. Tiro pro alto, aterroriza as tia. Sem conceito, como a periferia. Era o pinga-fogo da quebrada. Agora ele já não é mais nada. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, leva a bala. Quer seu pan, cê quer pôr marra. Bam bam bam, vai pra vala.